Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Aboard a whaler, shallow, oh, shallow brown. Shipped aboard a whaler, shallow, oh, shallow brown. Master's going to sell me, shallow, oh, shallow brown. Sell me to a Yankee, shallow, oh, shallow brown. Sell me for a dollar, shallow, oh, shallow brown. Great big Spanish dollar, shallow, across those distant mountains, shallow, oh, shallow brown. Drink from a crystal fountain, shallow, oh, shallow brown. Love you so, Juliana, shallow, love you so, Juliana, shallow, oh, shallow brown. My ship it sails tomorrow, shallow, oh, shallow brown. My heart is filled with so much sorrow, shallow, found a way to leave you, shallow, shallow brown. Found a way to leave you, shallow, shallow brown. Deu-nos um excelente disco ano passado, 2009, mais um. E é um excelente músico britânico de nome Richard Hawley que regressa agora com este EP. São mais 4 temas e precisamente o inicial Remorse Code, que se encontrava precisamente nessa longa duração que referimos. O EP tem o título False Lights from the Lands e conta com a colaboração das também aulas britânicas Smoke Fairies. Ouvimos no início desta primeira das 2 horas de Orelha Extra o tema Shallow Brown. Orelha Extra a estrear também agora do outro lado do Atlântico, no Brasil, e à sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, a Rádio da Universidade Federal de São Carlos, uma cidade do estado de São Paulo, para toda essa zona através dos 95.3 FM e para o resto do mundo através da internet em www.radio.ufscar.br. E cá por Portugal continuamos ainda na RUC, Rua Castrense, e logo de sexta para sábado na Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio. Bem-vindos sejam então, depois de Richard Hawley, o Surrey for Earth. Estão assim iniciadas estas 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à condução do veículo. Veículo esse que voga pelo éter e também pela World Wide Web. Richard Holly, do seu último trabalho, um EP False Lights from the Lands, e a banda que se reparte entre Nova York e Boston, e da qual aguardamos ansiosamente o álbum, depois deste excelente EP estreia, chamam-se Hooray for Earth. O EP vem intitulado Momo, e ouvimos Comfortable Comparable. Também de volta está a senhora Anice Mitchell, e muito, muito bem acompanhada. Já por aqui rodaram temas com a participação de, por exemplo, Justin Vernon, ou ainda Greg Brown. Hoje vamos dar destaque a Our Lady of the Underground, 10º tema no alinhamento do disco que se chama 80s Town, e desta vez a colaboração é de Annie DiFranco, precisamente responsável pela editora onde saiu este novo trabalho para Anice Mitchell, a Righteous Babe.

São Paulo, ou então através da net em radio.ufscar.br. Cá em Portugal vamos para o ar na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, e na Rádio Online Kitsnet, isto ao sábado, no caso da Kitsnet, de sexta para sábado à meia-noite. wix.com/kitsnet/radio, na RUC ao meio-dia, 107.9, na RUA às 19h, 102.7, e finalmente ao final de sábado, já à noitinha, a partir das 21h, na Rádio Castrense, 93. Não se esqueçam que o podcast, sempre atrasado, como de costume, encontra-se em www.orelhaextra.com. E voltamos novamente aos australianos Cloud Control, primeiro álbum Bliss Release. Why you? chega dos Antípodas. Chamam-se Cloud Control. É o seu primeiro longa duração, Bliss Release. Os temas rodados foram Meditation Song No. 2, Why Oh Why, e depois Ghost Story. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. E desde a emissão passada de Orelha Extra que temos andado a recuperar uma banda seminal de Amsterdão, na Holanda. Salvo erro, o último trabalho que editaram remonta há 3 ou 5 anos atrás. Ainda continuam, pelo menos, alguns dos membros do referido grupo em atividade. Chamam-se The Gift, D.E. K-I-F-T, duas palavras, e a recuperação é do álbum de 1989, álbum estreia de título Iverzucht. Dwars! Door de mist van grote woorden, revolutie, retoriek en massamoorden. Dwars! Door de mist van grote woorden, revolutie, retoriek en massamoorden. De tijd erin beweging schijnt aan de realiteit. Vastgelopen en gestagneerd, verstoord en vroegbewakend. Instinctief, spets weer brilwegend en wild om je heen slaat. Bezet je plotseling de wereld als bewegend. Bieden spetten tegen de muren, wonderen uitgeloord en verdwenen. Vrienden, vijanden, vallen en staan. Alles in één, flitsende beweging. Bloed, zweet, modder en tranen. Bevrijd en verlost, maar ook beroofd van bloed, energie en lust. Passie, wil en wens, de reden en de zin van het bestaan. Zie het naakt niet, de mens. Dwars door de mist van grote woorden, revolutie, retoriek en massamoorden. Dwars door de mist van grote woorden, revolutie, retoriek en massamoorden. De tijd in de beweging schijnt aan de realiteit. Gelogen of gebarsten, in de buitenkant klopt. Staat aan de mens, een ding wat onvermoeibaar. Stop, staak het, stil blijft staan. Met andere woorden, je bent een lul. Slow the coffee and your trouble tea. O art post-punk, ou o que lhe quiserem chamar, dos históricos holandeses The Gift, é o álbum estreia em 1989, em recuperação por aqui na Orelha Extra, com os temas Dwarves, Adam Nude e Adrenaline Overdoses. Chama-se o álbum, bem entendido, Iverzucht. Ficamos a saber há pouco tempo que a editora de Seattle, a Sub Pop, ouve todos os discos que a Burger Records, a editora californiana, muito do nosso agrado, edita. Tanto que assim foi que, tal como nós ouviu também o álbum anterior dos Jail, There's No Sky, Oh My My, e resolveu assinar a banda norte-americana. Por isso, este novo dos Jail, que agora acrescentaram mais um L ao nome, That's How We Burn, sai precisamente na Sub Pop. Estreou por aqui na edição passada da Orelha Extra, ouvimos dois temas e bisamos hoje com um deles, On The Beat, os Jail. Para continuar, uma referência já incontornável da música mais ligada à soul, o saxofonista Cochemea Gastelum, saxofonista alto que usualmente toca com os Dap Kings, a banda que acompanha esse grande prodígio da Nova Soul, Miss Sharon Jones, e toca também com a Bulldoze Band, mas já ouvimos ao lado de outros músicos como Paul Simon, Archie Chapp ou mesmo os Public Enemy. Finalmente, Kotcheme Gastelum em disco solo, chama-se The Electric Sound of Johnny Harrow. Finalmente o saxofonista Kotcheme Gastelum em nome próprio, o álbum estreia The Electric Sound of Johnny Harrow, porque ouvimos Dark Groove. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à sexta-feira à noite, a partir das 23 horas na Rádio UFSCar, 95.3 FM em São Carlos, no Brasil. Depois da meia-noite, a partir da meia-noite sexta para sábado, na Rádio Online KidsNet, wix.com/kitsnet/radio, também na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense, isto obviamente em Portugal. It's time. back into myself. When I wake, when I'm sleeping, the song is a man and a woman and everything else. And my mother is a good one. As they go, she does not condone the actions that I do that she don't know. She swears nightly before resting that I give her soul a testing when I sing the song that does not end. You remind me of something, a song that I am, and you sing me back into myself. When I wake, when I'm sleeping, the song is a man and a woman and everything else. Well, it's been years since I found it. I still know where it found. My ear pressed to the chest of that one woman of song. She adores me, she ignores me, but I revel on in wonder at something so sweet and so long. Places where the night does not mean him, where smiles break free and surprise is your friend, and the dancing goes on in the kitchen until dawn to my favorite song that has no end. And you remind me of something, a song that I am, and you sing me back into myself. When I wake, when I'm sleeping, the song is a man and a woman and everything else. You remind me of something, the song that I am, and you sing me back into myself. When I wake, when I'm sleeping, the song is a man and a woman. I live and walk. final da primeira hora de Orelha Extra com um dos dois álbuns lançados este 2010 por Bonnie Prince Billy, no caso este assinado Bonnie Billy e acompanhado pela banda de bluegrass da sua cidade natal, Louisville, no Kentucky, os Picket Line. Chama-se o disco Fun Town, Calm Down. E roda no final desta primeira parte de Orelha Extra de Glory Goes / Wolf Among Wolves. This is the Camelot. that's where the terrorists hang out in the camel lounge. Hey. Hey. Not all terrorists like camels. And there's only one thing I can do. Well, you know that I still don't wanna do it. And when there's just one way to get through, sometimes I still don't wanna go through with it. There are other ways I used to think to find my way. Stretch out my arms and cry to that just one day. I number friends and family that love me. I welcome the ring of the moonlight above. Aos sábados, entre as 0 e as 2 horas na Rádio KidsNet, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Gabrita. Let Mahout. duas figuras incontornáveis da música moderna germânica. Alvin Otto, da música eletrónica mais experimental, e claro, essa voz incontornável dos Einstürzen, Neubauten, e também durante muito tempo guitarrista dos Bad Seeds de Nick Cave. Agora em colaboração, ambos assinam ANBB, precisamente as iniciais para os seus nomes, Alvin Otto e Blixa Bargeld. O álbum chama-se Retmarut and Shake, e por aqui ouvimos no início desta segunda e última hora de Orelha Extra precisamente o tema que lhe dá o título. Para continuar, o álbum de uns tais desconhecidos norte-americanos e álbum com edição muito, muito limitada, os Aranga. O álbum é precisamente homónimo. Por aqui fica Wisteria. Yeah. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e a partir de hoje na Rádio UFSCar 95.3 em São Carlos, no Brasil. Também podem ouvir através do streaming direto em radio.ufscar.br e continuamos em Portugal na rádio online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio, de sexta para sábado à meia-noite. Depois, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 ao meio-dia de sábado. Rádio Universitária do Algarve, 102.7 às 19 horas desse mesmo dia, também sábado, e ainda sábado às 21 na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, em 93. E para continuar, mais uns filhos dos Animal Collective. Estes chamam-se Eon e o EP é em nome próprio. 5 temas, fica um deles, Toys. The pitter-patter never gets old. Looks like something, tastes like something, feels like nothing. No one must try it together. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. got a shotgun, 12 gauge or more. Gonna shoot that wolf so he can't howl no more. A shotgun, 12 gauge or more. Gonna shoot that wolf so he can't howl no more. Since you quit me, I want no one else. I'd rather be howling all by myself. I'm in Tacoma, doing what I can. I'll go south again. Mama, mama, hear me howl. Dark night falling, howling wolf is on the prowl. Aqui não soava este excelente norte-americano Johnny Dowd. Seu mais recente trabalho na Munich Records, a tal editora holandesa que tem nome de cidade alemã, chama-se Wake Up the Snakes e ouvimos Howling Wolf Blues. E damos um saltinho, salvo seja, até à Irlanda. É o único trabalho que conhecemos dos Girls' Names, EP You Should Know By Now. Fica o tema inicial, Blood River. Temas bem curtos deste EP dos irlandeses Girls' Names, You Should Know By Now, ficou Blood River. E agora um power trio na verdadeira acessão do termo do nordeste da Itália. É o único álbum que conhecemos dos Lucertulas. chama-se The Brawl.

música foi dada a conhecer fora do Médio Oriente e principalmente do seu país, a Síria, pela editora norte-americana Sublime Frequencies. Esta é já a terceira compilação que a referida editora edita de Omar Suleiman, tudo temas retirados de mais de 500 discos, ou melhor será dizer cassetes, que o músico já lançou lá pela Síria. Esta compilação chama-se Jazeera Nights e desta vez por aqui ficou Alaila Nash Magduga, The Bedouin Tattoo. Discos de 2009, eleitos pela Orelha Extra, foi o homónimo para os norte-americanos de Love Language, banda liderada por Stuart McLamb. Ora, os mesmos Love Language assinaram depois pela Merge Records, depois desse disco gravado por McLamb em casa, num gravador de 4 pistas. Este novo saído na Merge chama-se Liberties e tem melhores arranjos, por isso mesmo é também um melhor álbum, e se o primeiro foi eleito como um dos melhores de 2009, este irá ser também, obviamente, um dos melhores de 2010 aqui para nós. Dois temas, um deles já escutado, Britney's Back, o seguinte, Hard to Fell, de Love Language. Isn't it strange? Let me be the one you rearrange. Let's start a chain reaction. We will know. flesh in my veins. There you go, crafty and insidious. You suck the life out of my family and friends. Shall we dance until the death? Till death do us do part? Am I left standing on something worth standing on? Still, you've known me all my life. You've never left my side. And even when I go to sleep, bitches breathe. Here you come, honing points and polishing my lens. There you go, crafty and insidious. You suck the life out of my family and friends. De Joe Pernice à frente dos Pernice Brothers. É verdade que já ouvimos melhores discos pelo projeto, mas há por aí que quem, mesmo que se esforce, não consiga fazer má música. É o caso. O novo Goodbye Killer, ouvimos The Great Depression. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Orelha Extra, segunda e última hora no Brasil, na Rádio UFSCar, 95.3 FM em São Carlos. Podem ouvir também através da internet em radio.ufscar.br. Depois em Portugal, na Rádio Kitsnet, Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio, na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 ou RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, RUA.pt e, finalmente, na Rádio Castrense, 93, isto para o Baixo Alentejo, radiocastrense.net. Normalmente o podcast e o alinhamento dos grupos e temas que por aqui vão soando surge em orelhaextra.com, mas isto sempre com algum atraso. Por lá, por vezes, também vão ficando algumas notícias do mundo da música. Para continuar nestes minutos finais da emissão 85 da Orelha Extra, vamos recuperar um disco que nos acompanhou durante as nossas férias, o penúltimo para esse excelente Bill Callahan, Sometimes I Wish We Were an Eagle. Por aqui fica Aidma Clackshaw. Working through death's pain, thank you.

tired. Thank you. Thank you.